pensando o que a gente fez. Gerais, parceirão, sou nó da tua madeira, sou lenha da tua fogueira, sacode a poeira que eu vou me virar. É. Sou roupa da sua tina, sou brilho da sua retina, engordo de santo, comida de alguidar. Oh. Sou forte do teu machado, de réis eu sou teu trocado, seu lado ruim e que se admirar. Sou lodo de água marinha, sou cheiro da tua cozinha, sou erva da linha que nasce em qualquer lugar. Já vivi de ocasião, já mudei de opinião, já fui pedra, fui vidraça, mas com raça não fiquei no chão. Fui valente, dei no pé, me exilei em Dagomé. Sou samba com brilho da lua, o povo que grita nas ruas, sou a cara do Brasil. Sou samba com brilho da lua, o povo que grita nas ruas, sou a cara do Brasil. Sou a madeira, sou lenha na tua fogueira, sacode a poeira que eu vou me virar. Sou roupa da sua tina, sou brilho da sua retina, engodo de santo, comida de alguidar. É. Sou pobre do seu machado, é, eu sou seu trocado, seu lado ruim de se admirar. Sou lodo de água marinha, sou cheiro da sua cozinha, sou erva daninha que nasce em qualquer lugar. Já vivi de ocasião, já mudei de opinião, já fui pedra, fui vidraça, mas com raça não fiquei chão. Fui valente, dei o pé, me exilei em Dagomé. Sou a cara do Brasil. Sou o samba com brilho da lua, o povo que grita nas ruas, sou a cara do Brasil.